menino não faz pipi na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino e obedece sempre, sempre a mamãezinha. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre a lição. O bom menino respeita os mais velhos. O bom menino não bate na irmãzinha. Papai do céu protege o bom menino e obedece sempre, sempre a mamãezinha. Papai do céu protege o bom menino e obedece sempre, sempre a mamãezinha.